O nosso tema de hoje é um problema, é um tema bem próprio, né, de casas espíritas, vamos dizer assim, que é o problema da obsessão. Primeiro, a obsessão muitas vezes ela é mal interpretada e muitas vezes é utilizada como uma desculpa de nossas falhas, de nossos problemas, da nossa responsabilidade, para pormos a responsabilidade nos outros, seja nos espíritos, seja aqueles que, entre aspas, nós achamos que nos perseguem. Eu procurei um texto aqui para a gente falar sobre esse assunto, que diz assim: nas últimas décadas, a obsessão espiritual vem prejudicando, né, é uma problemática na Terra cada vez mais frequente, causando perturbações e sofrimentos os mais variados. Já para nessa frase, por que que nas últimas décadas? Eu espicharia um pouquinho mais do que isso, né? Na verdade, é natural que o fator obsessivo, cada vez mais, ele venha prejudicar. Porque todos andamos no caminho da evolução. Todos, cada vez mais, criamos potenciais de sentimentos e de pensamentos. Agora nós estamos na era, entrando na era de Aquários, que é a nossa era da mente, né? Ou seja, todos nós temos uma condição cada vez maior de poder. Essa é a palavra, poder de influenciar. E, consequentemente, de sermos influenciados também, de nos defendermos também. Então, imagine, né, você está diante de uma pessoa que cada vez tem mais poder e você tem uma brecha, né? Seja um defeito, um problema, e essa pessoa possa alimentar exatamente as suas energias em você, nessa porta, que é negativa, que é o problema da obsessão. Tornando isso num exemplo prático, né? Você é uma pessoa medrosa. Cada vez mais, um elemento exterior vem colocar medo mais fácil em você. E cada vez mais ele tem poder sobre você, porque ele também se desenvolve e tem mais poder mental. Então, a questão das obsessões cada vez mais é grave, exatamente por isso. Agora, também nós temos cada vez mais condições de nos defender se andamos no caminho do bem. Aí, também a nossa força, né, no fator do bem é importante. Então, a obsessão é certamente uma doença, só que é uma doença da alma. Ou melhor, a nossa alma é que favorece as condições necessárias para as obsessões poderem se instalar. Isso que eu estava dizendo. É a nossa alma que oferece as condições para que a obsessão possa se instalar em nós. Então não é a culpa do outro, mas é em nós. Mas o que é a obsessão? É o domínio que um espírito exerce sobre alguém. Vejam só. Aqui coloca um espírito que pode ser desencarnado e que pode ser encarnado também. É o domínio que alguém tem sobre outro. Esse domínio ocorre em variados graus, desde os mais leves até aqueles que vão na fascinação, subjugação e podendo chegar à possessão. O que é fascinação? Fascinação é um tipo de obsessão que acontece principalmente para aqueles religiosos, fanáticos religiosos. Porque se utilizam, né, do caminho das coisas boas, né, para exercerem o seu poder. O fanatismo é um tipo de fascínio. Então se utiliza, começa a não mais entender nem o próprio cristianismo, né? Exemplo prático, você acha que a tua religião, o teu caminho é de luz, os restantes vão tudo para o inferno. Isso é fanatismo, porque o cristianismo diz o quê? Os 10 mandamentos também, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem disse que tu é o Joãozinho do passo certo e que os outros estão errados? Né? E dentro da doutrina espírita que a gente aprende? Que fazer o bem é que leva o caminho da luz. Se for católico, se for evangélico, se for espírita, não interessa. Se tu não tiver nenhuma religião, não interessa. O caminho do bem é que te leva à luz. Certo? Então o fanatismo leva ao fascínio. Um espírito obsessor se utiliza da pessoa descuidada, no exemplo aqui no caso das religiões, e exerce um fanatismo que cega ela e ela acaba, né, indo, por exemplo, até guerrear com outras religiões de mais diversas formas, né? Guerrear por palavras, guerrear por discriminação, guerrear por mil e uma maneiras. A subjugação, então, quando o espírito já exerce um poder até, às vezes, físico, né? As possessões, como tem aqui, né? Conforme explica Kardec, o codificador do espiritismo, a obsessão é uma ação permanente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Vejam só, todos nós somos influenciáveis, mas o que se chama de obsessão é uma coisa que é constante. Nós estamos andando aqui agora na rua e ficamos nervosos e está passando um espírito ali que adora fazer uma encrenquinha, né? Então ele aproveita esse momento do teu nervosismo e de repente tu encontrou com um inimigozinho lá, ele aproveita para que tu vá provocar e fazer uma encrenquinha. Depois vai embora, segue a vida dele e tu segue a tua. Não é uma obsessão, é uma influência momentânea. A obsessão é quando o espírito, né, está inconstante contigo, que segue dias, semanas, meses, anos, décadas que existem, né? Por que algum espírito se põe a obsidiar uma pessoa encarnada? Aí então, por que um desencarnado vem obsidiar nós, causar obsessão, né? As obsessões quase sempre acontecem por questões de vingança e podemos mesmo dizer que os obsessores são nossos cobradores. Mas como? Eles estão nos cobrando algum mal que lhes fizemos geralmente em vidas passadas. Também existem casos de obsessões por espíritos que foram abortados, vendo frustrados os seus ideais retornarem para a Terra, através da reencarnação, procuram vingar-se das mulheres e dos homens também, né? Que lhes deram acolhida, mas em seguida houve o aborto. Inúmeros processos obsessivos também têm início em condutas viciosas, ou que estejam em conflito com valores morais, porque nesses casos os semelhantes se atraem. Aquilo que eu disse, né? Também, se você tem um vício, você tem uma brecha, tem uma porta aberta de forma negativa, esse vício é uma oportunidade que um espírito que tem o mesmo vício, que quer, vamos dizer, se alimentar dessa mesma situação, né, pode, você pode atrair ele e haver então um processo obsessivo de constância, né? O espírito passa a te acompanhar porque tu tem aquela dificuldade, não é dificuldade, né? Aquele defeito, dificuldade se a gente analisar de forma moral, né? E te conduz então à obsessão. Como pode alguém contrair uma obsessão através de sua conduta? Nas atividades mediúnicas e também na bibliografia psicografada, encontram-se inúmeras narrativas sobre pessoas que frequentam ambientes de baixo nível moral e espiritual, como, por exemplo, né, questões de sexo, questões de bebida, questões de droga. Todas essas questões, né, são portas abertas, então, para que espíritos venham passar a te acompanhar. Espíritos que morreram, que se drogaram e morreram, sentem a necessidade de continuar com a satisfação na droga. Logo, se você se droga, você pode, né, atrair um espírito que gosta disso, né, e ele passa a te acompanhar e te instigar para que cada vez mais você vá para a droga, porque ele vai te sugar aquelas energias, compartilha contigo, né, aquilo que você também faz. E aí há um, vamos dizer assim, um casamento, ambos têm o mesmo interesse e convivem juntos, né? Agora, como é possível, o que é possível fazer para curar uma obsessão? Então agora nós apresentamos todos os problemas, né? O que fazer para se curar da obsessão? Em qualquer processo de obsessão, o remédio está numa conduta assentada na ética cósmica, na moral, na reforma interior, na maneira da gente pensar, sentir e agir. Tudo parte do pensamento, do sentimento e da ação. Também é importante procurar uma casa espírita para receber passes e orientações. Como eu estou fazendo aqui agora. Então eu recebo a orientação, entendo como é o processo, começo a me analisar, sei aonde que eu estou me desviando e procuro ir no caminho do bem. Vejo que aqui tem algumas situações bem interessantes que às vezes nós não nos damos por conta. Porque nós achamos que somos pessoas fiéis, né? Temos a nossa religião, às vezes espírita, católica, evangélica, que oramos e tal, né? Mas temos o vício, por frustrações interiores nossas, da queixa, do desânimo, de não ver futuro bom na nossa frente, de ter na nossa cabeça que tudo dá errado com nós, que os outros é tudo certo, mas por nós é tudo errado. Mas rezamos, rezamos, rezamos. Enquanto você mantiver aquele tipo de pensamento em você, você pode rezar quanto você quiser. Porque nem as suas orações têm um efeito bom, como deveria ter. Claro que é melhor que você reze do que não rezar, né? Pelo menos está se esforçando um pouco. Agora, aquele teu sentimento de uma oração realmente alentadora, você não vai conseguir. Porque você vive interiormente a negatividade. E a oração bem feita te tira da negatividade. Te coloca em outro parâmetro de vibração. Então, se você é aquela pessoa deprimida, só olha coisa ruim, aconteceu uma coisa, 10 coisas boas para ti, passou comum, aconteceu uma errada, tu está em cima com a cabeça daquilo, você vai arrumar obsessões, uma atrás da outra. Embora você se ache religioso, etc, etc. Então, a maneira da gente se pensar é muito importante para a gente sair desse caminho das coisas ruins, que são, no caso também, a obsessão. Então, a cura depende principalmente do obsidiado, daquele que está sendo perseguido, do esforço que faz pelo próprio crescimento e iluminação. Quando consegue desenvolver amor em seus sentimentos, vejam só, o que é desenvolver amor em seus sentimentos? Quer se apaixonar por alguém? Com certeza não é. Amor em seus sentimentos é trabalho, dedicação, ter perspectivas boas da vida, respeito, ordem, disciplina, bom ânimo, todas essas coisas positivas. Isso é amor. Porque eu duvido que a gente não entenda, né, que amor, quando a gente ama, né, como a gente se sente? Se está com uma pessoa do teu lado que tu gosta de estar junto, como é que tu se sente? Agora, quando tu está com uma pessoa que tu, nossa, né, não, nem pode suportar do teu lado, como é que você se sente? Então, a primeira você está com amor, a segunda você está com ódio, com indiferença, com qualquer coisa. Certo? Então, amor é satisfação. Ninguém realmente ama se vive triste. Essa é a realidade, minha gente. Não adianta a gente fugir. Se você vive triste, amargurado, angustiado, você não ama a vida, Deus. Não ama. Né? E você usa, às vezes, até da desculpa de gostar de alguém que não te retribui aquele sentimento para se desculpar, que você tem direito de viver triste. Tudo bem, quiser viver, mas não é direito nenhum. Até é direito por escolha. Mas não que isso vá, né, resolver o teu problema com Deus, ou com a lei, ou com a vida. Então, quando você consegue desenvolver os sentimentos de amor, transformando numa constante em suas atitudes, veja só, todo o teu trabalho numa constante, com isso estará elevando a tua própria frequência vibratória, fugindo da sintonia que um espírito obsessor possa ter contigo. Isto é muito importante porque essas perseguições espirituais movidas por sentimentos de vingança mostram que o perseguido de hoje é o algoz de ontem. Se tem alguém que está se vingando de ti de hoje, porque você o perseguiu no passado. E às vezes, pode ser até de forma gratuita. Não é necessariamente uma vingança pessoal. Agora, a gente está aqui falando de obsessões, de como se mudar, se melhorar, etc. Eu falo para uma pessoa, alerto ela nesse sentido, e ela está com um inimigo aí do lado, que me ouve, e que não quer que ela mude, porque ela está dominando essa pessoa. Eu estou arrumando um inimigo. Esta é a realidade. Por quê? Eu estou provocando. Né? Claro que se eu tenho a razão pura, o interesse puro de ajudar e procuro fazer o bem, etc, etc, também eu vou ter os espíritos bons que vão me proteger. Porque afinal das contas, senão, né, nós faríamos o quê? Agora, a certeza também tem que estar em nós e não termos medo disso, de que se nós procuramos o bem sempre vence. Então nós não podemos também se assustar por causa disso. Afinal, os espíritos, eles estão não só nas casas espíritas, né? Eles estão nas ruas, nas igrejas, nos locais de trabalho, nas empresas, em tudo quanto é lugar. Então, quem vai para a chuva tem que se molhar. E a nossa chuva é quando a gente veio para cá, agora temos que se molhar, né? E só para a gente encerrar, já passei o tempo aqui, como se faz para desmanchar um trabalho de terreiro? Né? Pode-se desmanchar? A mesma resposta é a mesma. Nós não precisamos se preocupar com desmanchar o mal que os outros fizeram. Nós precisamos se preocupar com o bem em nós, que daí ficamos libertos dos mal que os outros podem nos fazer, seja por pensamentos, sentimentos, trabalhos materiais, seja lá o que for. Certo, gente? Para continuar, convido o outro a